sinto que o seu amor é pra mim como um mar que em meu coração. O teu amor me atraiu, colocou um selo em mim. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. Colocou um ser.